esplendorosa solidão. Chama o cordeiro que em teu amor vaga na densa escuridão. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Vem a Cristo, bom pastor, vem ajudar, quer a Jesus os pecadores procurar, vai espalhar a sua luz, o Evangelho proclamar. Hoje vem a Jesus, cercado de perigos mil, vem chamar.